maneira simples de fazer um bom som, que às vezes rola por aí, que nego ouve falar tá bom e nem chegou a curtir. Deixa destilar pra ver se é pra ser assim. Muita pedra vai rolar até voltar a si. Aqui na terra da garoa muita coisa rola e não é à toa. Por isso tô na boa, essa é minha moradia. O som ecoa e nem sempre é a mesma sintonia. Várias fitas na cidade, muita brisa em toda parte, tudo bem comum. Bela saque é mata em cada canto, se vê um. Promoção só na quebrada, uma é 10, 10 é 1. Uma é 10, 10 é 1. Uma é 10, 10 é 1. Uma é 10, 10 é 1. Uma é 10, 10 é 1. Pois o som se alastra e não tem como fugir. Minha trajetória tá escrita e ninguém vai me impedir de prosseguir. Com meu plano de destruição, pra acabar com o inimigo, eu tenho muita munição aqui na mão. Dizendo os segredos da vida em cima de bumbos, chimbais, caixas e batidas. Na minha vida procuro o melhor. Tô sempre envolvido com os mano, não ando só. Lamentando os momentos frustrantes que já vivi, até pensei em parar. Mas hoje eu tô aqui ligado no movimento que eu mesmo faço. Sem dar trégua ao pessimismo, muito menos ao fracasso. Talvez o que faço não tenha tanto valor, mas tô tranquilo, pois sei que eu faço aqui por amor. Pra quem achou que não chegaria ao fim, agora posso se preparar, pois o nome é esse aqui. Alpin, ação, controlo o mic. Sem medo de errar, parto logo pra ataque. Hip hop underground, sabe o que o som invade. Não é à toa que já dominou a cidade. Alpin, em ação, controlo o mic. Sem medo de errar, parto logo pra ataque. Se toda quebra tem algo em comum, não importa a quantidade, um é 10, 10 é 1. Então soma, que é rap negou, então toma. O microfone é o estopim que detona. Não espere que seja meu fim, porque é lona. Os parceiros que estão por mim, emociona, retoma. Quem vive de mentira se esconde da verdade. Quem vai ver, quem vai saber, quem vai vencer, quem vai merecer. Você que se dedica todo o tempo, você que já cansou do sofrimento e vive na luta, batalha e disputa a todo momento. Meu pensamento voa no vento, sem direção. Quem vai ver luz na escuridão? Quem quer ver sentimento na canção? Quem vai dizer que não existe emoção? Eu não. Tú te crees muy bien.